Controle Otan 3601, solicito desvio de formação à direita para 230 aproximadamente por 80 milhas. Desvio 230, 80 milhas. 7-3601, obrigado. O 3601 vai manter para 230, 80 milhas após o abridge. Sente, após desvios, na para 230 vou abridge. Muito obrigado, na 3601. São 3601. Chama agora Recife no 251, alterna 3325. Recife 251, 3325. Tá 3601, obrigado, bom dia. Yep. Sol, Salvador. Solo Salvador, muito bom dia, Roxanéia 62, de Bono, cliente da ECO, autorização para Guarulhos, 340. Roxanéia 251, no ECO correto, ajuste 1011, pronto, copo. Afirma, pronto, copo. 3A de Salvador, Guarulhos. Via Upzulu 16, eu de voo 360. Saída da El, Leda, pode Leda direto bridge. O interceptor via, prossegue conforme a rota. Decola a pista 10 com a primeira curva direita. Transponder 5075. Tio controle Salvador 120.8. Aprovado Guarulhos. 360 pela Upazulu 16, na identidade da El, depois Upazulu 16, que mantém a aerovia, decolando a 10 com curva direita, aciona 507, controle Salvador 120.8, 625, posição gate 8. Estimativa, apenas confirmando a saída da El, Leda, após Leda, direto bridge. Direto bridge, onde intercepta a Upazulu 16 e a pós passar conforme a rota, ok? Rápido. Bridge, Upazulu 16 e conforme a rota, né? 62 e 40. Estimativo, cotejamento correto, repórter pronto para pushback, acionamento no 08, 6251, Toshinel. Repórter.